Está começando o PodQuest com Rafael Kunen, Fernando Seco, Igor de Castilho e Giliar Lopes. PodQuest na área, galera! Estamos aqui gravando nesse dia especial, hein? Esse dia inventado pelo comércio mundial, que é o Dia das Mães. Então, um beijo aí pra minha mãe, Dona Márcia. Tudo de bom aí pra você. E comigo aqui, ele que ainda não é mãe, mas deve ter já dado os parabéns pra mãe dele também. Rafa Kunen, direto lá de Toronto. Ele que é game designer da Gameloft, tudo bom? Beleza. Já falou com a mamãe? Não, ainda não. Ainda não. Daqui a pouco a gente desligando aqui vai falar com as nossas respectivas progenitoras. Aí, Giliar Lopes está aqui também com vocês, direto de Vancouver, para todos os games da série FIFA. Mas quem não está com a gente aí, eu não sei porquê, acho que é porque é o único fim de semana do ano com sol em Montreal. Então, tanto o Igor quanto o Fernando deixaram a gente na mão hoje aqui. Não tem problema não, hein, Rafa? Que a gente vai dar o nosso jeito, dupla dinâmica aqui. Tranquilo, né? É, vai ter problema não. O programa segue em frente, esse aqui que é o podcast, não sei o número. 153, óbvio. Episódio 53 chegando pra vocês, então muita coisa pra gente conversar. Vou fazer um apanhado aí de tudo que tem acontecido, que a gente tem jogado, que a gente tem feito, que tá dando na nossa tela de conversar. Eu e o Rafa aqui, junto com vocês. PodQuest um pouquinho mais íntimo aqui, só nós dois e vocês conversando sobre tudo o que acontece no mundo dos games ou mais. Já avisando logo pra você que gosta do que a gente faz, que nós temos uma campanha fantástica, maravilhosa lá no patreon.com/podquest, onde você pode contribuir pra ajudar a gente a fazer mais e melhor do conteúdo que você está ouvindo aí agora. Além disso, nós temos, é claro, o canal do YouTube, youtube.com/podquestbr. Você também acompanha lá os podcasts, os streams que a gente faz e outras cositas mais que a gente decide gravar. Mas quem ajuda a gente no Patreon com $1 já tá ajudando bastante, mas a partir de $3 participa de uma comunidade fantástica no Google Plus. Muito do conteúdo do episódio de hoje vai estar vindo de lá, de perguntas e assuntos que foram postados na nossa comunidade do Google Plus, onde a gente interage muito proximamente com os nossos patronos. E os patronos de Crise Dólares, é claro, participam também todo mês de um hangout mensal, onde por uma hora eles conversam aqui sobre tudo que eles quiserem com os participantes do PodQuest. Então eu vou me alongar aqui nos avisos que vocês já conhecem, mas quer conhecer mais, entra lá no patreon.com/podquest ou então no nosso canal do YouTube, youtube.com/podquestbr. Então, Rafa, perguntando pra você, o que, que você jogou, leu, assistiu, fez aí, guardando, né, os principais assuntos que a gente vai falar na parte principal do programa. Mas conta alguma coisa aí que você tenha jogado, que você queira conversar com a gente aí. Eu finalmente terminei Witcher 3. Porra, cara, sério que até hoje não? Porra, o jogo é gigante, cara. E eu dei uma pausa, porque saiu outros jogos que eu queria jogar, né? Saiu XCOM 2, saiu vários outros jogos que eu queria jogar, então eu dei uma pausa, assim. Porque eu não queria rushar pra terminar o jogo só por causa dos outros jogos, não. Porque aquele jogo tem... É muito foda, cara. É muito bom, assim. É. Pô, eu tinha esquecido como o jogo é foda. O jogo, sabe? Segundo melhor jogo do ano passado, né? Era pra ser bom mesmo. Melhor jogo do ano passado, mas é isso aí. Cara, eu voltei pro jogo, assim, né? Eu, sabe, demorei um pouquinho, assim, pra eu lembrar um pouco onde eu tava na história e tal, mas o jogo faz um trabalho muito bom de no loading, ele resume a história pra ti, sabe? Legal. Lembrei já, sofri um pouquinho nos primeiros combates pra lembrar quais eram os comandos e tal, que faz alguns meses que eu não jogava, né? Não, mas aí peguei a manha de novo, continuei. Pô, eu achava que tava quase no fim e teve mais, sei lá, umas 5, 6 horas de jogo ainda. Que é uma boa coisa, né? Jogo bom. Tem muito conteúdo, cara. As missões são muito legais de fazer, assim. As side quests são muito legais de fazer. Mesmo assim, como eu já tava nível bem alto, eu terminei o jogo no nível 35, eu acho. Eu não sei se é o level cap, mas... Foi onde eu terminei o jogo. Até ganhei um achievement chamado Munchkin. Aparentemente eu otimizei o meu personagem. Terminei nível 35, daí tem algumas missões que elas, a missão em si era nível tão baixo que ela não dava mais XP. Mas eu fazia só pela história, assim. Tipo, eu ganhava zero XP, ganhava quase nada de dinheiro, assim. Mas eu fazia pela história só pra ser divertido, assim, sabe? Cara, tu sabe que tu fez um RPG bem escrito quando acontece isso, hein? O jogador faz as quests pelo conteúdo e não necessariamente pela vantagem. Tudo muito bem feito, assim. Eu comecei a perceber detalhezinhos de animação, sabe? De coisa que um diálogo entre os jogadores, o jeito como eles fazem o cabelo do personagem se mexer. Tipo, eles não precisavam ter feito isso, sabe? Uhum. Tipo, o galho da árvore atrás do personagem balançando daquele jeito, assim, sabe? Tipo, eles não precisavam ter feito isso. Mas é o tipo de coisa que tu diz assim pros amigos, cara, que ele é o mundo mais acreditável de um videogame que eu já joguei. E esse é o tipo de coisa que faz isso, sabe? É o tipo de coisa, tipo, esses pequeninhos detalhes, assim, que tu para de pensar que tu tá num videogame, assim, porque aquilo parece ser tão de verdade, sabe? Então, não no modo visual. O jogo é lindo, o jogo é muito bonito, mas não, uhum. Eu não tô nem falando no nível visual, tô falando do modo de como o mundo se comporta, assim, sabe? As pessoas passando, fazendo as coisas delas, sabe? O mundo com animais passando, assim, fugindo de ti, tu chega perto, sabe? A vegetação, como ela se move com o vento, tudo isso torna o mundo muito real, cara. É muito gostoso só de estar lá dentro, assim, sem ter um objetivo, sabe? Agora eu tenho que fazer missão X, agora eu tenho que fazer missão Y. Ele só tá lá, assim, cara, é muito legal, assim, muito gostoso. Várias partes diferentes do jogo tem um feeling totalmente diferente. A personalidade dos personagens, assim, cada um parece que, porra, parece que é uma pessoa real, assim. A Sim, maneira é. Como ela fala, sabe? A consistência da personalidade dela, assim, tu começa, ah, esse cara é um brincalhão. Ah, esse não, esse cara é sério, esse cara não vou mexer com ele. Sabe? O jogo é longo, assim, né? No nosso mundo real, ele é muito longo. E o jogo, ele te faz perceber que tu tá há tanto tempo nele, assim, sabe? Que uhum. Coisas que tu fez, sei lá, 10, 15 horas atrás, parece que faz meses que tu fez. Sim. Sabe? Tipo, pô, aquele cara lá que eu salvei, sei lá, 3 anos atrás. Não, sabe? É no mesmo jogo. Mas que, tipo, ele escala de uma maneira muito foda, cara. Assim, é um dos melhores jogos que eu já joguei na minha vida, cara. É muito bom. É, eu sinto que, por mais que tenha ganhado tudo quanto é prêmio, e merecidamente, o Witcher 3, a CD Projekt Red, ela fez um trabalho tão além até do esperado, que ela parece que não ganha o mérito devido, sabe? Ganha muito mérito, mas ainda não é o suficiente, é o que eu tô querendo dizer, de tão foda que é esse trabalho. Eu também tô doido pra terminar Witcher 3, e aí, pra mim, uma das primeiras coisas que eu preciso fazer é começar. Eu acho que tu tem que jogar esse jogo. Um dos motivos é que ele... A gente já falou disso quando a gente falou do jogo propriamente, né? Que ele... Uma das coisas que eu tô mais empolgado com essa colaboração com ele pra indústria é que ele levantou a barra. Ah, sim. Uma barra que antes era da BioWare ou até um pouco da Bethesda, assim, de que como fazer universos fodas. Cara, CD Projekt Red levantou a barrinha ali, eu acho que o dobro da... sabe? Sinistro. BioWare vai ter que pedalar, sabe? Porque eles... Eles constaram que eles conseguem fazer isso, né? Mas eles não estão mais dominando o mercado. Eles, eu acho que a CD Projekt Red é tipo o Leicester City. Nossa, cara. Boa analogia. Começa Nossa. Do nada, assim, lança um jogo meia boca, um legalzinho, mas nada que se compare, mas chega lá e pau, come tudo e leva tudo que é prêmio, sabe? Eu acho que Sim. mudou o que é um RPG nesse sentido, assim. E eu espero, né, que os competidores tenham levado isso em consideração, porque isso é melhor pra todo mundo, né? É melhor. Quem ganha somos nós, sem dúvida. Você tinha também um aplicativo que você queria falar pra gente sobre ele aqui, que você que tá usando pra melhorar seu dia a dia aí, seu time management, na gerência do tempo. Conta pra gente aí, Rafa. Então, eu tô fazendo um projeto paralelo, tanto sozinho e outro tô fazendo com o Igor, que a gente vai dizer Olha isso mais pra só. Frente, o que é. Que eu tenho que otimizar meu tempo, né? Porque eu tenho um trabalho, tô fazendo overtime direto, assim, mas eu não quero usar isso como desculpa, né? Pra não fazer nada. Daí eu tava procurando aplicativos pra me ajudar com produtividade, assim, né? Uhum. Como eu vou otimizar melhor o meu tempo, usar melhor o meu tempo e tal. Daí achei um aplicativo chamado Productivity Challenge Timer. Olha. Ele tem no Android, eu não sei se tem no iOS. Eu procurei e não achei. É, então. Mas acho que tem equivalentes no iOS, mas o que eu achei desse legal é que é o seguinte, tu cria lá projetos, né? Um dos meus projetos, que eu posso falar que é, tô fazendo um mod pro Fallout 4. Uhum. Eu quero treinar, né? Level design, então, o mod que eu tô fazendo é de cenário e tal, eu quero fazer uma quest e tal. Daí eu coloquei lá, criei o projeto Fallout 4 mod, né? E daí toda vez que eu vou trabalhar nele, eu começo o trabalho, né? Ele vai me dar um período de 25 minutos pra eu trabalhar intensivamente, sem atrapalhar, sem parar pra fazer nada, sem parar nem pra ir no banheiro, sabe? É trabalho intensivo e focado naquilo. Daí quando ele dá esse período, ele dá uns 5 minutos de pausa. 5 minutos eu posso ir no banheiro, posso fazer o que eu quiser. Daí eu decido se eu quero fazer outro período de 25 minutos. Olha só. Cada período de... eu não posso pausar no meio, não existe isso. Essa feature não existe. 25 minutos eu tenho que estar trabalhando totalmente durante esse tempo. Daí ele vai vendo cada período de 25 minutos que eu faço. Quanto mais num período de 7 dias, né? Quanto mais desses 25 minutos eu faço, ele me dá um rank. Eu começo com Unrepentant Slacker, né? Que é só... O preguiçoso assumido. Que é o rank mais baixo. Daí, conforme mais desses períodos de 25 minutos eu faço, eu ganho rank. Uhum. E se ele vai sempre comparando os últimos 7 dias. E se nos últimos 7 dias for maior o período que era antes, eu sou promovido de rank. Eu ganho um rank maior. Gamificaram a parada total, então. E se for menor, né? Se eu relaxei um pouco e for menor, é sempre no período de 7 dias, né? Uhum. Ele me rebaixa pro rank inferior. Caramba! Sabe? Então, o negócio é tu manter uma consistência. Não adianta tu fazer no primeiro dia, eu vou fazer 30 horas lá e daí daqui a pouco tu não consegue mais fazer, tu vai só ser rebaixado, porque tu não vai conseguir acompanhar aquele ritmo. Sim. Né? Então, é isso que eu acho legal, que ele te educa assim, manter um ritmo, fazer 2 horas por dia, 1 hora por dia, manter aquele ritmo assim. Eu acho que eu consigo. Pô, tô curioso pra saber, porque os ranks são tudo segredo, né? São todos nomes engraçadinhos, mas é tudo segredo. Então, se tu tá curioso pra saber qual é o próximo, dá uma empurrada ali no... Uhum. Eu tô achando legal, cara. Tô curtindo bastante, assim. Eu tenho até um acordo com a minha noiva aqui de que nesse período ela não me atrapalha, a não ser que seja uma emergência, ela não vem pedir nada pra eu não ter desculpa nenhuma pra olhar pra outra coisa. Uhum. Né? E, pô, ajuda bastante, assim. Como é que é o nome do aplicativo de novo pra galera, hein? Productivity Challenge Timer. Maneiro, cara. E se tu procurar isso no Google, vai ter recomendações de outros parecidos, assim, né? Sim. Porque esse de 25 minutos e 5 minutos de pausa é um método que existe há décadas, eu acho, já. Esse aplicativo só usa esse método, assim, né? Esse método, coloca um layer de gamification em cima e manda bala. Então, eu recomendo, assim, quem tem esses projetos parados, quem quer escrever um livro, quem quer fazer um jogo, quem quer fazer um mod, ou coisa assim, que tem que se concentrar, baixar a cabeça e fazer, assim, eu recomendo, que é legal, assim. E tu vê, assim, sabe? O aplicativo, ele cataloga tuas horas, te mostra estatísticas e tal. E é legal que tu pode ter vários projetos ao mesmo tempo, então tudo que tu trabalha em alguma coisa, ele conta pro teu rank. O negócio é que tá sendo produtivo, sabe? Eu tenho, por exemplo, lá, eu tenho esse projeto do Unreal, eu tenho um projeto do Fallout 4, eu tenho um de aprender francês e tenho um de aprender C++. Nossa, sabe? Ou seja, eu não preciso fazer tudo uma vez só, eu divido a hora que eu quiser. Ah, eu vou trabalhar em alguma coisa, sabe? Entendi. E eu tenho lá, boto qualquer coisa que eu trabalho, boto no aplicativo que eu comecei, ele vai contribuir pro meu rank, né? Tu não tem que trabalhar naquele projeto, tu vai trabalhar no que tu quiser, faz alguma coisa. É um ranking de produtividade geral, assim. Isso, exatamente. Eu tô curtindo, eu recomendo. Aí. Da minha parte, eu joguei mais Fire Emblem Fates, joguei mais Dark Souls 3, mas a galera já sabe disso daí. Fiz outras coisas que a gente vai falar durante o assunto principal de hoje aqui. E é isso, né? Tipo, tô lendo a coleção do meu querido Afonso Solano, dos livros do Espadachim de Carvão, terminando o primeiro, já pronto pra começar o segundo, bem maneiro, fantasia, que o Afonso Solano inventou aí. Um abraço pra ele, que é lá do Matando Robô Gigante, podcast amigo nosso. E fora isso, tenho feito muito mais não, trabalhando bastante também, como sempre aí. Então, vambora, né? Falar dos assuntos principais, fazer um apanhado aqui no podcast 153. Então, Então, Rafa, primeira coisa, hein? Vamos fazer um negócio diferente aqui. Eu citei aí o Matando Robô Gigante. Isso aqui é uma ideia um pouco inspirada neles, mas também inspirada em algo que nós mesmos já fazíamos no início do podcast, que é, tiver, tem algumas notícias aqui que eu vou perguntar pro Rafa e depois pra mim mesmo, se a gente aprova ou desaprova, né, o modelo lá do Mata ou Pilota, que é um dos modelos preferidos do Matando Robô Gigante que eu gosto. Aqui a gente vai chamar de completa ou falha essa quest. Então, Rafa, primeiro é logo de cara pra você se esbaldar aí. Nós dois vimos Capitão América, Guerra Civil, né, esse fim de semana. E aí eu vou perguntar pra você, sem mais delongas, você completa ou falha Capitão América, Guerra Civil? Completa. Aí, garoto. Cara, pra quem não sabe, eu sou fãzaço desde criança do Homem-Aranha. Sério? Eu não sei quem, de repente, que começou a ouvir o podcast faz pouco tempo, né? Não sabe disso, eu sou fãzaço do Homem-Aranha desde criança, assim. Eu colecionava gibi desde muito tempo atrás. E quando saiu os primeiros filmes, não existia Marvel Studios ainda, né? Verdade. Naquela época, a Marvel tava quase falindo. E eles tiveram que vender direitos e ter acordos, assim, com produtores de filmes para as propriedades intelectuais deles, pra conseguiram sobreviver, né? Naquela época a Disney não tinha comprado eles ainda, eles eram nada, assim, né? Estavam numa crise absurda. Foi a Sony, né, que comprou os direitos dos filmes? Isso, do Homem-Aranha, sim. Daí fizeram acordo, né, e esse acordo da Marvel com a Sony inclui que eles têm que fazer um filme a cada 4 anos. Enquanto eles estiverem fazendo isso, os direitos permanecem da Sony. Não, ou seja, não acaba o contrato, né? Entendi. Ou seja, a Disney ter comprado a Marvel não mudou nada disso, assim, né? Não dá o direito automaticamente à Disney de tomar conta dos filmes do Homem-Aranha. Exatamente. E os filmes do Homem-Aranha, assim, a palavra que eu vou usar pra descrever é que eu fiquei impressionado, porque eu nunca tinha visto o Homem-Aranha em movimento no cinema daquele jeito, né? Verdade. Era sempre, cara, tudo lendo gibi, assim, uma coisa de imaginação. Tu sabe que ele é rápido, sabe que ele é ágil, que tem o sentido de aranha, que ele é forte e tal, mas tu nunca viu aquela coisa de movimento, a não ser em desenho animado, num filme live action ou uma outra coisa. Então, isso me impressionou, assim, na época, né? Mas como filme, deixaram a desejar. Principalmente, sei lá, o 3 da primeira trilogia foi um dos piores filmes que eu vi na minha vida. Assim, né? O Amazing Spider-Man 1 e 2, eu gostei dele em termo como ele, como Homem-Aranha, com Peter Parker, assim. Sim. Mas a história ainda ficou meio, né? É. Tipo, você sabe que foi um filme hollywoodiano que não foi feito com carinho, sabe? De que, por exemplo, Vingadores, né? Que começou com a Marvel Studios, depois foi comprado pela Disney, um estúdio deles de fazer filme com propriedade intelectual deles mesmo. A gente sabe o que eles são capazes de fazer, porque isso é o trabalho deles, né? Esses personagens, verdade, essas histórias, são o que eles fazem, né? E eu tava sem esperança alguma de um dia ver um filme do Homem-Aranha feito pela Marvel, sabe? Entendi. E é uma coisa que me deixava triste, assim, sabe? Que eu sabia que, por contrato, isso nunca ia acontecer, né? Porque a Sony nunca ia abrir mão desse contrato, porque o Homem-Aranha é um carro-chefe da Marvel e é um dos personagens mais populares do mundo. Certeza. Né? Ainda mais depois dos filmes, assim, né? É. Então eu já tinha até abandonado essa expectativa, né? Daí quando anunciaram que Guerra Civil, Homem-Aranha faz parte crucial dela no gibi, né? Pra quem não sabe, Guerra Civil é uma história, uma das mais fantásticas, eu vou dizer, que eu já li nos gibis, é toda essa saga da Guerra Civil da Marvel. E só pra avisar a galera também, não vai ter spoilers do filme aqui no nosso discurso. A gente vai falar do que a gente achou de determinadas cenas. A gente fala, ah, e a cena tal, assim. E aí vocês que viram o filme vão saber. Mas não vai ter spoiler, pelo menos por enquanto, porque o filme tá muito recente ainda. É. Então, daí quando anunciaram Guerra Civil, eu fiquei parte triste, assim, porque, pô, Guerra Civil é massa, mas e o Homem-Aranha? Sem o Homem-Aranha não vai ter o mesmo impacto, é. Mas daí anunciaram que a Marvel aparentemente ia fazer um acordo com a Sony de usar o Homem-Aranha no Guerra Civil, e quem sabe até esse acordo ia se prolongar, né, pra filmes do Homem-Aranha mesmo. Daí eu me empolguei, pô, Homem-Aranha feito pela Marvel, imagina. Quem sabe. Primeira coisa que anunciaram, né, que eu vi que depois foi que o ator seria um adolescente, né, quase uma criança. Sim. Isso que eu achei já, opa, até o dedo da Marvel, né? Porque eles entenderam o que estão fazendo, né? Os filmes anteriores, ele era um cara, sei lá, de 30 e poucos anos, interpretando uma criança, sabe? É. Isso já é isso, tu vê que não cola, né, sabe? É. E Civil War, cara, eu vou falar do Homem-Aranha aqui, porque é o que eu quero falar. E depois a gente comenta sobre as outras partes também. Mas esse filme, que não é um filme do Homem-Aranha, é o melhor filme do Homem-Aranha que eu já vi. Sabe? Ele, tanto como Peter Parker, com a insegurança de um adolescente, sabe? Sim. De não saber o que faz. Daí a figura mentora, que não vou dizer quem é pra não dar spoiler, que ele tem no filme, assim. Aliás, uma cena fantástica, esses dois atores, né? Uhum. De quase que gerações diferentes, contracenando e funcionando. funcionou tão bem. Uh-huh. Cara, muito foda essa primeira cena deles juntos. Assim. Sim, cara, ficou muito, muito bom, assim, sabe? Toda a integração do universo dele, assim, pô, me deu até calafrio só de mencionar. É muito bom, cara. Ele como fala com o Peter Parker, daí ele como Homem-Aranha, os movimentos dele, sabe? E ele falando, não para de falar um minuto durante o combate, sabe? Muito bom isso. E ele zoando isso, né? Cara, é muito bom, assim. E tu percebe o amadorismo dele como herói. Sim. Sabe? Que eles falam, assim, que ele começou a ser Homem-Aranha faz pouquíssimo tempo. É porque não deu tempo, ele é muito novo. É, sabe? Ele é uma criança lá, 13, 14 anos, sabe? E daí tu percebe o amadorismo dele, sabe? Tu percebe como aquele poder bruto dele que ele tem, sabe? Que a cena que tem nos trailers, então não é spoiler, né? Sim, sim. Que o Soldado do Inverno, o Winter Soldier, dá um soco com o braço metálico, ele segura o soco assim, sem nem fazer esforço nenhum, sabe? E é que lá tu mostra que é o poder, que ele é um molequezinho de 13 anos que é extremamente forte, sabe? Um soco daquele derrubaria quase qualquer um, sabe? Ele só segura o soco, assim. Tem algumas coisas que o pessoal falou na internet, não, o Homem-Aranha não é tão forte assim. Cara, ele é, sabe? Ele é um tiro abaixo, talvez, de Hulk e Thor, sabe? É ele em termos de força, sabe? É, ele não conseguiria levantar o Mjolnir, mas ele é... cara, é um super-humano nesse sentido da força. Até porque os insetos, né, têm uma força muito desproporcional ao seu próprio peso, né? Sim. E ele pega isso de uma aranha, e não qualquer aranha, né? Uma aranha enhanced. Isso no universo Marvel eles nem falaram, né? Eles só botaram. Não existe história de origem dele no filme, que eu achei muito legal também da parte da Marvel. Tipo, todo mundo já sabe. Sabe qual é a história de origem do Homem-Aranha. O fato de que o filme não é sobre a origem dele. Exatamente. E ficou muito legal como ele inserido assim. Eu não achei que ficou faltando você saber nada sobre ele, porque, sabe, a escrita genial fez com que você entendesse o contexto de onde ele saiu, por que ele tá ali, e até esse contraste entre ele até então ser um herói da vizinhança, vamos dizer assim, e aí se vê no meio de uma briga de coisa muito maior do que ele tava acostumado, e esse impacto que tem nele, você vê. Você sente assim, pô, esse moleque tá ali no meio desse monte de heróis, entendeu? Consagrado já, assim, entendeu? Muito foda. Sim, cara, tipo, é que o negócio que ele fala, assim, né, de ele salva mercearia, sabe? É isso que ele faz com os poderes dele. Do nada, ele tá trocando soco com o Capitão América. Daí, pô, eu achei muito legal, assim, como botar isso em perspectiva, sabe? Que isso aqui é Homem-Aranha, é a essência dele. Ele é o cara que se mete em coisas que é muito maior do que ele, ainda mais quando é uma criança ainda, né? Gostei muito, assim, como ele usa os poderes e como ele encara tudo, assim. Ficou muito legal, muito Homem-Aranha, assim, sabe? Genial, cara. Eu também completo essa missão que é o filme Homem-Aranha Guerra Civil. Quer dizer, Capitão América Guerra Civil. Não é o melhor filme que eu vi na vida, mas ele me divertiu muito. Ele tem muitos momentos memoráveis. Acho que a maioria deles é essa parte mesmo do Homem-Aranha, como você falou. Eu achei que os caras acertaram em cheio na construção daquele personagem ali. E até eles acertaram no que eles mostraram e no que eles deixaram de mostrar, igual você falou. Pra que a gente ir de novo atrás de uma história de origem dele? Talvez, se não fosse esse embrolho das licenças, a gente com certeza teria um filme do Homem-Aranha que seria antes, né? Teria saído antes do envolvimento dele com os Avengers pra contar essa história com a pitada aí da Marvel Studios. Mas como isso não aconteceu, não seria, eu acho, justo você perder muito tempo desse filme falando disso, mas ao mesmo tempo fazer de uma forma que consiga inserir o Homem-Aranha na história, que como você falou, nos quadrinhos, ele tem um papel fundamental, né? Aqui não é tão fundamental assim o papel dele, mas acho que dadas as circunstâncias é o melhor que seria possível fazer e não tenho nenhuma reclamação dessa parte, mas a gente falou bastante de Homem-Aranha já. Eu acho que no geral eu senti assim que eu fui até prejudicado pela expectativa gerada pela revistinha, porque o Guerra Civil nas revistas, toda a argumentação que faz com que os heróis se enfrentem, né, e tenham motivos pra estar de lados opostos de uma guerra, ela é muito mais bem construída lá por vários motivos. O outro tipo de mídia que permite que você explore, né, muita coisa tanto do lado político, quanto, né, o fato de que você tem muito mais heróis, muito mais super-humanos, né, nas histórias em quadrinhos do que você consegue mostrar no cinema sem ser completamente exagerado pra todo mundo né, e deixar todo mundo meio que assim, sem conseguir entender o que cada um tá fazendo ali, né, na revistinha. Você tem inúmeras séries que contribuíram pra Guerra Civil de vários heróis, e aí no final você tem uma quantidade absurda de heróis envolvida, né? Tanto isso quanto duração também, sendo tem um filme de 2 horas e meia, que já é um filme longo, pra construir esse argumento. Então quase que fica o sentimento de que a história do filme é uma outra história, que não é exatamente a história, apesar de ter o mesmo nome Guerra Civil, não é a história da Guerra Civil dos quadrinhos, o que não quer dizer que seja uma história ruim. Eu acho que o filme consegue... Eu tava com muito medo de que ele ia... O filme ia tomar partido, sabia? Mostrar um dos lados como sendo claramente correto. Uhum. E eu não senti que isso aconteceu. É, a gente vai ter nossas opiniões, nossas preferências, mas eu acho que ali tem conteúdo suficiente pra você tanto achar que o lado do Homem de Ferro tá certo, quanto achar que você se identifica mais com o lado do Capitão América. Por falta de tempo, algumas motivações ficaram mal resolvidas. O Homem-Formiga aparece, e o pessoal sabe disso. O próprio Hawkeye, o Gavião Arqueiro, a forma como eles se envolvem na história, me pareceu que faltou ali um pouco de motivação a mais pra eles estarem ali, mas aí você meio que pensa, ah, mas eles estão seguindo um líder, alguém que é inspiracional, e se o cara tá fazendo isso, eu vou atrás e vou ajudá-lo, entendeu? Mas é um pouco pobre comparado com o que poderia ter sido, ainda mais quando você conhece as motivações de todos esses personagens dentro da história, até, quer dizer, o Gavião Arqueiro, a história dele, sem dar spoiler também da revistinha aqui, é totalmente diferente, né? Acontece, né? Não vou falar o que é que acontece, mas tem nada a ver com o que foi feito no filme. Fora isso tudo, assim, o filme é uma outra história, e se você encarar dessa maneira, é um excelente filme. Eu fiquei super contente e acho que ele diverte muito, ele, sabe, de todas as maneiras que você podia botar heróis pra brigar uns com os outros, ele fez de uma maneira madura, eu achei. É, ao contrário de outros filmes recentes aí que colocaram heróis pra brigar uns contra os outros. Rafa Conan, mais uma, hein? Pra nós aqui. Manda. Galera tá perguntando sobre isso direto. E claro que muita coisa a gente não fala, às vezes até por não poder, por estar dentro da indústria e estar desenvolvendo e tendo que lidar com NDAs. Mas vou perguntar como usuário final mesmo aqui, não como desenvolvedor, tá, Rafa? Uhum. Sony quase que anunciou, né? Tem um rumor muito forte de que a gente vai ter uma versão melhorada, uma versão mais potente, uma versão overclockada do PlayStation 4 sendo lançado no futuro. Aí vazou o nome, PlayStation Neo, a gente não sabe ainda o que, que é verdade, o que, que é balela disso aí, E3 tá chegando e provavelmente vai ter algum tipo de esclarecimento lá, não sei. Mas vamos supor que os rumores sejam verdade. Você completa ou falha essa missão de ter uma versão do PS4 upgradeada pra todo mundo comprar, gastar seu dinheiro de novo? Difícil dizer sem saber detalhes, né, cara? É claro que eu quero um videogame melhor, que faça mais coisa, que jogue jogos melhores, sabe? É claro que eu quero isso, mas se é isso mesmo, ou se é só uma desculpa pra eu fazer jogar mais dinheiro em cima dele, sabe? Isso aqui eu tô esperando pra ver, uhum. Né? Eu tô esperando pra saber exatamente o que mais que eu tô ganhando, por que que eu vou tirar o meu PlayStation 4 que tá ali agora funcionando perfeitamente na minha TV e comprar outro. Ué, pra ter o frame rate melhor e pra poder fazer um output 4K dos jogos que decidirem suportar isso na sua TV, que obviamente é uma TV de 4K, né? Não. primeiro de tudo, eu ainda não tenho a TV 4K, então pra mim não... Um dos maiores atrativos não tá valendo pra você. Então, vamos fingir que os rumores que a gente sabe até agora são verdade, pra poder você dar um veredito aí da sua opinião. Se for realmente isso, um novo console, mas que todos os jogos vão ter que rodar nos dois, e a única diferença vai ser resolução e frame rate, mas garantindo compatibilidade total. Inclusive, você pega o mesmo disco, roda no Neo, aí foi na casa de um amigo que só tem o PlayStation 4 normal, roda lá também, continua seu save game, tudo. Se for essa a premissa, você falha ou completa essa missão? Se tivesse a compatibilidade de que não tem diferença nenhuma do jogo que eu vou poder jogar, eu completo. Por que não? Por que não? Essa é a grande pergunta, é verdade. Sabe? Daí quando eu comprar a minha TV 4K, finalmente, daí eu faço o upgrade do PlayStation também. Quem sabe até vai ter um bundle da Sony, né? Com TV verdade. Da Sony e console da Sony e compro tudo junto. Verdade. Ou então, quando chegar nessa altura, você já vai estar comprando o PlayStation 5, não sei. Pois é. Por que não? É a grande pergunta, né? Uhum. E eu sinto a mesma coisa, cara. Eu acho que eu completo essa missão também, mas pelo motivo de que eu não vejo o que a gente tá perdendo. Quer dizer, isso tudo é, de novo, assumindo que esses rumores são a verdade e assumindo que vai ser cumprida essa promessa de que os donos dos PlayStation 4 normais, entre aspas, não vão estar deixando de ter acesso a nenhum conteúdo, nenhum jogo, nada. Não vai poder fazer jogo exclusivo exclusivo pro novo PlayStation 4, isso tudo aí é o que a gente ouviu falar. Dado que tudo isso é verdade, eu não sei qual é a grande coisa negativa. Eu só tenho um pouco de receio da tendência que isso vai gerar para o futuro, né? Mas não é essa tendência que nós estamos avaliando aqui. Estamos avaliando só o rumor do PlayStation 4K ou Neo no momento, né? Mas acho que se a gente extrapolar essa ideia para um mundo onde os consoles deixam de ser essa caixa que eu compro e tenho a garantia de que ela vai funcionar com aquela configuração perfeitinha durante anos a fio, e como desenvolvedor eu tenho certeza de que eu posso, eu tenho uma especificação muito clara de como é que meu jogo precisa rodar naquela máquina, acho que se a gente for para um momento do mercado onde isso não é mais verdade, eu vou ter sérios concerns, né? Sérias preocupações com relação a isso, mas não é até agora, pelo menos, do que foi divulgado ou rumorizado aí o caso. Então, por enquanto, acho que dá pra gente completar essa missão. Mas eu não gostaria que o mercado de consoles se tornasse um mercado mais parecido com o do PC, até porque o PC já existe pra isso, não tem nada de errado com as pessoas que gostam de estar fazendo upgrades e estar rodando tudo no topo o tempo todo, estar à frente até dos consoles. Tem problema nenhum isso, pra quem gosta disso, mas eu acho que existe o PC e existe o console que é muito mais acessível. Eu gostaria que ele continuasse dessa maneira. Se a gente vê também, tem o lado de que televisão e console, normalmente eles andaram juntos. Na televisão, dá saltos muito mais devagar do que, claro, do que os consoles, né? Primeiro foi TV em alta resolução, a TV HD, que teve esse salto, né, com os consoles da geração anterior, uhum. E agora tá dando esse salto novo, e só que o problema é que pegou esse salto no meio de uma geração de console, né? Daí, o que o console fazer? Eles não podem, tipo, o pessoal tá comprando essa TV nova e o console não tira proveito disso. É. Então, qual seria a solução? Os consoles anteriores não têm a capacidade de tirar proveito, eles não foram feitos pra uma TV 4K. Então eles têm que correr atrás. Qual seria a solução, né? A única solução é hardware novo. Ou seja, eles vão lançar o PlayStation 5 agora? Não. Eles não estão prontos pra lançar um PlayStation 5 agora, porque, tipo, pode ser que eles já estejam na prancheta planejando o PlayStation 5, né? Mas não lançar um console novo, assim, dá muito mais trabalho do que um upgrade de uma coisa que já existe, todo mundo tá fazendo jogos pra ele já, né? E o que a Sony tem em mente não é, vamos lançar outro aí pra vender mais console. Eles não ganham dinheiro vendendo console, né? Isso, eles não têm nada a ganhar fazendo isso. O que eles querem é ter o console pra que as pessoas comprem mais jogos pro console. Sim. E já fazem isso com o PlayStation 4 de qualquer jeito. Então, né? Por que que vão lançar um outro console? Só se for pra tirar proveito dessa tecnologia nova, que eu acho que faz sentido. Desde que, como a gente falou antes, os rumores foram comprovados de que não o jogo vai rodar em qualquer PlayStation, né? Uhum. Então precisa ter o PlayStation novo pra rodar determinado jogo. Eu acho que isso é um compromisso que eles tiveram, né? Pra tornar os consoles dessa geração compatíveis com as TVs dessa geração, que agora já são 4K, enquanto eles preparam o terreno pra um PlayStation 5 ser compatível com a televisão 16K. Quem sabe? Verdade. Entendeu? Porque eu acho que o PlayStation 5, ele é um trabalho, ou e o Xbox, seja lá qual for o nome, Xbox 2. eu acho que são outro tipo de investimento deles, assim, né? Entendi. Pelo menos é o que eu acho. Último completa ou falha pra gente aqui no episódio 153. Rafa, outra empresa, né? Outro fabricante de consoles que a gente às vezes esquece dele, mas tá obviamente sempre aí no mercado. A Nintendo também teve anúncios recentes bombásticos, né? Ela falou aí num earnings call, né? Numa daquelas sessões de prestação de contas para acionistas, que o seu novo console, codinome NX, que ninguém sabe ainda o que é direito, vai ser lançado em março de 2017. E que o novo Zelda, que até então estava prometido para o Wii U, ninguém falou nada se ia sair para o NX ou não, mas era óbvio que eles não iam deixar de passar a oportunidade de ter um Zelda para alavancar a venda do novo console. Esse Zelda vai ser um título de lançamento para o NX, além de também sair no Wii U. Você completa ou falha essa missão da Nintendo de colocar o NX no mercado março de 2017 e o Zelda também não sair até lá e sair nos dois consoles ao mesmo tempo? Olha, cara, eu não sei se é completa a falha, mas se não fosse pelo Zelda, eu nem consideraria comprar um console novo da Nintendo, sabe? É. Eu acho que o Wii U... Com o Zelda tá difícil de considerar. Exatamente. Com o Zelda eu já tô pensando duas, três vezes, sabe? Mas se, não, se não fosse pelo Zelda, eu nem iria considerar, sabe? Nem... Entendi. Então, eu acho que, sei lá, ponto de vista deles, sabe, é completa, sabe? Mas eu não preciso de um console da Nintendo agora, ou março do ano que vem. Então, a não ser que seja, sei lá, que esse novo Zelda seja o jogo que eu sempre quis jogar em toda a minha vida, sabe? Não sei se eu vou comprar, não. Até porque é um jogo só, não sei se vale um console também. É, o jogo mais caro da história dos videogames, se for o caso, né? Cara, eu vou te dizer que se a gente estivesse falando só do Zelda e do hype, da expectativa e das coisas que a gente ouviu falar sobre ele, ele vai estar jogável aí na E3. Não, quer dizer, não sei se vai estar jogável. Eles falaram que o conteúdo deles da E3, que geralmente é o quê? Um Nintendo Direct, né? Vai ser focado no Zelda e não vai falar do NX. Foi isso que eles falaram. Então, mas não sei se lá no show floor da E3 vai ter Zelda pra jogar ou não. Mas, com certeza, a gente vai saber mais sobre ele em breve. E eu tô... Se fosse só sobre Zelda, eu ia completar, assim, bonito essa quest. Porque eu quero um Zelda novo. Quero jogar um Zelda bom de novo, depois de muitos anos. E, cara, esse Zelda talvez seja isso. Não sei. Mas eu tô confiante e completaria essa quest agora. Como a gente tá falando das notícias do NX em março, e principalmente do Zelda tá sendo lançado pros dois consoles ao mesmo tempo, eu falho essa quest, assim, direto de bicho, né, como a gente fala, porque eu não gosto de você lançar o mesmo jogo pros dois consoles simultaneamente pra começar. Por quê? Porra, então quer dizer que o Zelda, ele foi feito pro Wii U, vai ser meio que portado pro NX, considerando que o NX precisa ser uma máquina bem mais poderosa que o Wii U, olha o quão melhor esse Zelda poderia ter sido. Uhum. Se ele não tivesse simplesmente sido focado no console novo, porque eu tenho o Wii U, eu vou ver o Zelda lá na prateleira dando sopa, podendo rodar ele num console melhor, eu vou rodar ele num console velho, entendeu? Eu, pelo menos, não vou querer, entendeu? Sei lá, eu sou meio assim, eu vou quase que ou não vou jogar ele, ou vou jogar no NX. Não, sem saber o que o NX é, né? Mas tudo bem. Então, eu acho foda isso, porra. Aconteceu com o Twilight Princess também, cara. Eu nem encostei na versão de GameCube do jogo, que eu queria jogar no console novo, que era o Wii, e ficou aquele sentimento de que ele poderia ser tão melhor se tivesse sido focado no console novo. Então, eu não gosto, acho que isso aí é um negócio mal planejado do parte deles, entendeu? O Zelda demorou muito e o NX chegou muito cedo, comparado com as, vamos dizer, projeções que eles tinham quando eles estavam pra lançar o Wii U ainda, com certeza. Cara, e vai acabar que praticamente essa geração do Wii U, que grandes jogos ela vai ter tido? São muito poucos, né? Pra justificar o console, assim, eu me diverti com alguns desses jogos, mas cara, se você comparar até o número de horas que a gente joga o console da Nintendo hoje com os outros, é absurdo, assim, a diferença. E Nintendo foi, cara, sinto muito, mas cada vez mais eu sinto que ela foi passada pra trás. Mas vamos ver aí. Eu falho essa quest mais por causa do Zelda do que do NX. O NX vai chegar a hora que ele tem que chegar. Queria saber mais dele a essa altura, já que estamos a menos de um ano do lançamento. Mas o que a gente pode fazer, né? A Nintendo, a gente tá à mercê dela ficar dando pinguinhos de informação pra gente. A gente fica lá com a boca aberta, né? Com a língua pra fora esperando. Uhum. E a Nintendo pingando informaçãozinha, né? Como se eles estivessem numa posição de liderança que eles claramente não estão mais. Isso aí me deixa muito triste. Mas eu já falo muito mal da Nintendo aqui, apesar de ser nintendista de coração, mas eu falo com o coração partido mesmo. Mas essa notícia aí eu tenho que falhar ela por causa do Zelda, que eu acho que vai ser subpar, lançado em dois consoles de duas gerações diferentes. A gente chega aqui no correio do podcast rapidão, responder algumas perguntas aqui da galera, mas eu acho que são perguntas que merecem ser respondidas, por isso a gente vai tirar o tempo aqui pra fazer. Você que quer mandar sua pergunta, contato@podquest.com.br é o e-mail, ou se você é patrono, deixa lá sua pergunta na seção correio do podcast na nossa comunidade do Google Plus. Rafa Cunha, primeira é pra ti, você que vai responder. Você até já deu certa opinião lá na comunidade, mas o nosso patrono Igor Frias Vieira perguntou, falou, né, constatação primeiro, uma nova geração de game designers nasceu sem nunca ter jogado um Super Nintendo, é o caso do Rafa, né? Mentira, o Rafa jogou Super Nintendo. Ou até um Atari, né? E as próximas gerações provavelmente só vão conhecer os jogos a partir do celular ou Minecraft. E aí a pergunta do Igor é, o quão importante é pra esses novos designers jogar os jogos antigos, conhecer, né, a história da arte dessa nossa indústria? E aí você, como game designer extraordinaire, vai responder pro Igor, o que você acha, se é importante isso ou não, principalmente pra quem tá chegando agora na indústria? extremamente importante. A pergunta é bem boa, inclusive, porque a gente vê, né, principalmente o pessoal, sei lá, que nasceu nos anos 90, final dos anos 90, e que hoje já tem 20 e poucos anos. Que é verdade, assustador. Cara, que assustador isso, é. Cresceu com um tipo de jogo, né? E eles têm essa mentalidade como os jogos começaram dali, né? E evoluíram dali. Mas tudo é uma evolução, né? Tudo vem de alguma coisa anterior. Eu acho que é importantíssimo conhecer jogos mais antigos, jogar, acha, sei lá, jogo que se não tem Atari, dá, acha um emulador, sabe? Acha, tá cheio de coisa, cheio de maneiras de ver, né? Eu acho importantíssimo, e não só videogame, cara, eu acho importantíssimo tu saber o que são jogos por si, assim, sabe? Porque videogame é só uma mídia, né? Tu com o controle na mão, controlando alguma coisa na televisão, é só uma maneira de jogar. Mas que outro tipo de jogo que existe? Existem incontáveis tipos de jogos que tu pode tirar não só inspiração, como lições também. Uhum. Jogos de tabuleiro são os mais óbvios, né? Jogos de carta, desde os clássicos, assim, sei lá, Canastra, sabe? Uhum. Buraco, até Magic, versões digitais, tipo Hearthstone, exatamente. Mas tem esportes, assim, sabe? Eu acho que é comum, né, esse conceito de que quem joga, quem faz videogame é nerd, nerd não gosta de esporte, né? Mas eu acho que tá perdendo uma oportunidade tão grande, sabe? Porque esportes são o tipo de jogo mais antigo que existe, sabe? Desde que, sei lá, os aztecas chutavam a cabeça dos inimigos, sabe? Pois, faziam isso, cara? Caralho! E jogavam futebol com a cabeça dos inimigos derrotados, sabe? Caralho! O ponto é que esportes em si, eles existem, principalmente os mais populares, né? Existem mais de século, sabe? Sim. Futebol, hockey, futebol americano, né? Basquete, beisebol. Entender eles, eu acho que é fundamental pra um game designer, cara. Sabe? Por que eles são tão populares? Eles não podem pagar as pessoas pra achar o jogo bom. Não é assim que algum funciona. Algum motivo deve ter. Sabe por que isso passa de pai pra filho, como quase uma religião de seguir aquele time, sabe? Por que ganhar um determinado jogo é tão importante se nem foi nem tu que jogou, sabe? Você não tá ganhando dinheiro, não tá ganhando nada, e ainda assim tá ali, cara, se importando mais com aquilo do que às vezes com a sua carreira. Sim. Com várias outras coisas que tem um impacto muito mais direto na sua vida. Vai no jogo, compra a camisa, sabe? Briga com os outros quando eles discordam de ti, sabe? Por que isso provoca essa paixão, sabe? Uhum. No final, os esportes são um jogo, sabe? Eles são um tipo de jogo com regras definidas, sabe? Com objetivos. PVP bem implementado. com objetivos, sabe? Regras fixas, são claras de quem ganha e quem perde. Essas regras são modificadas com o tempo, né? Tipo, no futebol, antigamente não existia regra de impedimento, por exemplo. Sim, não tinha cartão amarelo, vermelho, não tinha substituição. E daí, quando implementaram impedimento, era uma linha fixa, né? Depois mudou a linha fixa de lugar. Daí tiraram a linha, agora a linha é dinâmica. Por que fizeram isso, sabe? Por que pra tornar o jogo melhor, né? Mas por quê? Né? Por que o esporte funciona dessa maneira que é? Por que são 11 jogadores no time? Por que não é só 11 jogadores aleatórios, né? Os técnicos botam formações ali. Isso vale pra qualquer time de esporte. Tipo e se de esporte, tem uma coisa time. Que evoluiu pra caralho, são as formações e como você joga em cada posição ao longo dos anos. Vai exatamente. E volta também. 4-4-2 era o jeito de se jogar em 94, agora voltou. Depois do 4-2-3-1 se tornar o padrão, entendeu? Aí o Leicester ganhou a liga com 4-4-2. 4-4-2, exatamente. Surpreendendo todo mundo. Então, isso é tipo de coisa que a gente tá falando, sabe? Que muda, que algumas pessoas acham uma estratégia né, dominante e que claramente ela é superior, daqui a 2 anos não é mais. Barcelona tá eliminado da Champions League esse ano. Exatamente. O Barcelona, que era o time imbatível, foi eliminado. O Leicester City, cara, que a gente falou que já é um time que há alguns anos atrás estava na terceira divisão do futebol inglês. Que na temporada passada escapou do rebaixamento por 3 e agora é campeão da Premier League. Que a chance nas casas de aposta era de 5 mil pra 1 de eles serem campeões. Sim, 5 mil cara. Pra 1 significa que se tu pagar $1, tu ganha $5 mil se eles forem campeões. Sabe? Essa é a mesma chance de o Elvis Presley aparecer vivo. Não, tinha várias apostas que ficaram famosas, coisas que tinham a chance maior do que o Leicester ser campeão. Era o pé grande existir. Sim, A Kim Kardashian ser presidente dos Estados Unidos. Exato. E o Lester ser campeão era menos provável do que essas... E aconteceu, sabe? Isso é jogo, sabe? Aconteceu porque ele, o Lester não roubou as regras. Não usaram regras que não existem do jogo. Eles não mudaram as regras do jogo. Eles usaram as regras do jogo, jogaram igual todo mundo, com os mesmos 11 em campo, sabe? E ganharam o título, sabe? Como que isso aconteceu? Isso só é possível por causa dele ser um jogo com regras estabelecidas, todo mundo jogando, e as pessoas, tanto jogadores em campo quanto técnicos, sabem, acham novas maneiras, né, de jogar. Novas maneiras de usar as mesmas regras pra melhorar o jogo, sabe? Enfim, que campo farto pra um game designer, né? Eu acho, cara, eu acho, por mais que tu não se ache muito atleta, sabe? Ah, não, jogar não é muito pra mim, sabe? Isso nunca me pediu. Isso também nunca me pediu, sabe? Eu acho que tentar entender o esporte mais popular do mundo, pelo menos, que é o futebol. Não é porque a gente é brasileiro gosta do futebol. Não, cara, não é só no Brasil. Futebol é o esporte mais popular do mundo, sabe? Tirando os Estados Unidos e Canadá, um pouco, acho que tá crescendo a cada ano, né? É o esporte mais popular do mundo, sabe? E tirando alguns países, não só os Estados Unidos e Canadá, tá, não sou tão ignorante assim, mas generalizando, assim, é o esporte mais popular do mundo. Então, eu acho importante entender, cara. E eu acho, se tu entender futebol, tu vai querer jogar, sabe? Porque é muito, muito divertido, sabe? E é por isso que é tão popular, assim. Nem todo mundo gosta de jogar, mas acho que entender o esporte, até o porquê das coisas, parte fundamental, tanto quanto entender do novo Uncharted, sabe? Tanto quanto entender do modo novo que saiu do Hearthstone, ou da temporada nova de Diablo, sabe? Isso é tão importante quanto, assim, pro game designer. Essa noção de que nerds e atletas não se misturam. Aqui tem dois, hein? Nerds que jogam futebol e gostam de futebol. 100% dos participantes do podcast de hoje são uma exceção a essa regra. Tu não precisa gostar, sabe? É claro que eu não gosto de RTS também, sabe? Mas eu entendo, eu tento entender. Mas sabe? Importante pra você. Eu compro todo o StarCraft que sai. Quando sai algum jogo que é expressivo no determinado tipo, né? Tu tem que correr atrás pra saber um pouco mais. E, pô, o futebol tá aí há mais de 100 anos, cara. 150, 150, sei lá. Sabe? Então, eu acho que tem muito que aprender ali, cara. Espero que isso tenha respondido a pergunta. Isso aí. Mais uma então, hein? Mais uma pergunta aqui. Nosso patrono Thiago Tibone pergunta o seguinte, Rafa, vou deixar você responder essa também, já que você tá no esquema aí, no ritmo. Qual mercado está mais favorável para os desenvolvedores no momento? PC, com a possibilidade de portar para o console, ou mobile, pra quem quer desenvolver? Cara, eu acho que mobile tá crescendo ainda. Tem bastante, bastante espaço. Não só... O problema é a competição, né? Quando tem espaço, a competição vai ficar acirrada. Mas eu acho que se tu quer tanto ser desenvolvedor por ti mesmo, teu grupo de amigos, ou tu mesmo fazendo um jogo sozinho, quanto tu entrar na indústria, o mercado mobile tem as melhores, não digo as melhores, mas maiores, talvez, oportunidades. Tá crescendo e não vai parar de crescer, as pessoas não vão parar de jogar jogos no celular. O importante, eu acho que agora também, é que a indústria tá precisando, né, de gente nova, de gente que traga mentalidade nova, de gente que traga um pouco mais de jogo pra esse mercado. Admitindo isso ou não, né, eu acho que a indústria mobile tá precisando disso e sempre vai ter espaço, sabe? O dinheiro tá ali, assim, as oportunidades estão ali. Espaço vai ter. PC, assim, é uma coisa que... Como é que eu posso explicar isso? É tão possível quanto, sabe? No sentido de tu terminar um produto e lançar. Mas a competição, o nível de competição e o nível de aceitação de um determinado produto é completamente diferente, sabe? Sem dúvida. A tua chance de falhar, de teu jogo não nem ver a luz do dia, vai começar até terminar um jogo, né? Verdade. E lançar ele no PC, que tem uma plataforma que ou tu lança no Steam ou tu morre afogado, claro. Sabe? É muito mais competição, sabe? O mercado mobile tem algumas plataformas, né? E eu acho que o nível de liberdade, né, que tu vai ter em termos de lançar lá e conseguir terminar um produto e lançar ele, eu acho que é muito maior no mercado mobile. Sem dúvida, cara. E não precisa nem ir muito longe. Volta e ouve um pouco os podcasts onde a gente recebeu desenvolvedores, né, que estão trilhando caminhos parecidos. Tem lá, né, se você voltar bastante interessante, vai ver o pessoal do Chroma Squad, lá da Behold, conversou com a gente sobre um projeto que é um exemplo de sucesso aí no PC. E a gente até achou que fosse mais sucesso, e os caras falaram, olha, ainda assim, com toda a visibilidade que o Chroma Squad recebeu, o mercado é difícil, a gente não tá todo mundo aqui comprando Lamborghini e andando pelas ruas de Brasília, não, a gente tá batalhando pra conseguir viver disso ainda. E aí, outros episódios que a gente fez com o Sandro Tomazetti, né, que fez o Griffon Knight Epic, lançou no PC e também agora portou pros consoles. Um abraço pra você, Sandro. Griffon Knight Epic é um outro exemplo de um jogo que o Sandro colocou ali todos os recursos dele, ele conta lá a história. E também o nosso querido Petrúcio com o Adventure Zator. Né, você voltar aí, você vai ver, vai ouvir os relatos desses desenvolvedores tentando viver nesses mercados. E claro, o mercado mobile também a gente sempre fala aqui e tá até devendo um episódio que a gente vai fazer um outro dia, Rafa, com você, com o Igor, né, pra falar do estado atual do mobile e tal, e talvez explorar um pouco mais esse assunto que você apenas pincelou na sua resposta pro Thiago, mas espero que a resposta tenha sido boa, e eu concordo com tudo que você falou, na verdade. Última pergunta, essa eu vou responder rapidão aqui, porque tem a ver com o jogo que eu desenvolvo. O Vitor Fernandes, nosso patrono, falou que ele notou no FIFA 16 uma mudança. Parece que o jogo tá mais preocupado em simular o futebol do que um futebol idealizado, né? Ele conta um caso em que, num contra-ataque, o Bandeirinha levantou a bandeira pra apontar o impedimento e ele parou no lance. Mas o juiz não apitou, porque considerou que o Bandeirinha tinha errado, né? E a jogada seguiu. Ele quer saber se esse tipo de feature é proposital, né? Outra coisa que ele notou, os jogadores fazendo cera, demorando pra bater o lateral e tal. E até na opinião dele, ele acha que quando é colocado isso num videogame, às vezes você não consegue, não sabe, né? Se é tentativa de simular o real ou se é apenas um bug, né? Uma imperfeição do jogo. Eu posso dizer pra você, Vitor, que a grande maioria dessas coisas que você tá citando, inclusive, é proposital. Questão do erro do juiz, a FIFA não deixa a gente implementar erro do juiz, o que eu acho que pode ter acontecido nessa jogada. Ou o cara levantou a bandeira não por um impedimento, mas por uma falta que o juiz deu vantagem, né? E aí a jogada continuou. Ou ele levantou, mas como você parou e o time adversário pegou a bola, o juiz também deu vantagem no impedimento. Ou seja, não precisa parar o jogo pra bater o impedimento se o time que ia bater o impedimento já está com a bola. Então acho que uma dessas coisas deve ter acontecido, mas o Bandeirinha não teria levantado a bandeira se não houvesse de fato uma infração. Que a gente até, sabendo que os juízes erram na vida real, a gente não pode implementar o erro dentro do jogo por vários motivos. A FIFA não deixa, e também não seria justo você perder uma partida online valendo aí num campeonato por causa de um erro da arbitragem no game. Por mais que o erro exista no futebol real, não é algo que a gente gostaria que existisse. Então, se a gente puder evitar que ele exista no futebol simulado, é até pelo fato de nós sermos parceiros da FIFA e a FIFA não aprovar que a gente coloque o erro da arbitragem no jogo, a gente não faz, né? Mas, em todo o resto, é tudo de propósito realmente pra tornar o jogo uma simulação mais fiel. Algumas coisas a gente não acerta tudo, né? Eu acho que teve uma recepção muito negativa, por exemplo, dessa parte toda de fazer cera, do jogador adversário ficar segurando a bola na bandeirinha ali pra deixar o restinho do tempo passar. A galera simplesmente veio pra gente com um feedback muito negativo sobre isso, e isso são coisas que a gente sempre leva em consideração, né? Pensando nos anos seguintes. Então, a gente não acerta sempre, é o que eu quero dizer. Mas a gente tenta realmente levar o jogo cada vez mais pra simulação do futebol real, naquilo que dá. Nunca vai ser uma simulação perfeita por vários motivos. O maior deles, que eu sempre falo, é que o tempo de uma partida de FIFA e o tempo de uma partida real nunca vai ser o mesmo. Não é uma coisa prática, né? É impraticável você ter partidas no FIFA durando 45 minutos cada tempo. Apesar de você poder até setar isso se você quiser. Poderia, né? A gente poderia deixar você fazer isso, mas não faz sentido, é outro ritmo do jogo. Então isso já é uma diferença fundamental, que o tempo das coisas é diferente. E aí a gente, dentro dessas limitações, a gente vai tentando fazer um jogo cada vez mais real que a gente consegue. Pod Quiz. Pode quiz musical. Última coisa pra gente fazer aqui no episódio de hoje, pra fechar, que já tá bem longo, até pra duas pessoas, né? Falando bastante, Rafa Cunha e eu aqui. Vou tocar pra vocês. A musiquinha da semana passada tava muito fácil, galera. Acertou em peso aí, mas vamos ouvir o pod quiz musical do episódio 152. Isso aí muita gente já sabe que é Banjo e Kazooie do Nintendo 64, um clássico, né, daquele console. Quem acertou de primeira? Gabriel Matos foi o primeirão. Aí eu não tinha nem acordado no dia que saiu o podcast, ele já tinha acertado o podcast musical, o Gabriel. E além dele, vou ler então, né, só os 10 primeiros, né, porque foi muita gente realmente. O Gabriel foi o primeiro. E aí vem o Eric Zerunian, o Ciro Nolasco, o Fabrício Braga, o Marcelo Latarulo, o Brawler Neves Lopes, meu primo, o Danilo Soares, o Tarcísio Rezende, o Paulo Henrique e o Vanilo Alexandre e muitos outros de vocês que conseguiram acertar Banjo-Kazooie. Tava muito fácil, realmente, pode quiz musical da semana passada. Esse eu acho que vai ser um pouco mais difícil. Vamos ouvir aí, Zabuzeta, toca, por favor, o pod quiz musical do episódio 153. E aí, Rafa Kunen, faz ideia? Não. É difícil, cara. Eu também, quando achei esse pedacinho dessa música de um jogo que eu adoro, mas que esse pedacinho eu não teria reconhecido se eu estivesse brincando de podcast musical aqui. Então você que acha que sabe, mandei pra gente, twitch@podcastbr, ou deixa lá um comentário no youtube.com/podcastbr, episódio 153, ou no nosso site, podcast.com.br, episódio 153. Que é isso então, Rafa Kunen, sobrevivemos, hein? Só nós dois aqui, o Rafa lá de Toronto, eu aqui de Vancouver, olhando de ensolarado ali pela janela e fazendo, gravando podcast. E o Igor e o Fernando devem estar nas bornes nessa altura, né? Se Montreal tivesse sol todo fim de semana, eles não iam participar nunca. Mas como é só um por semana, então lá. O Igor recentemente comprou uma bicicleta, com certeza tá lá pedalando pelas ruas de Montreal, provavelmente com o Fernando na garupa ali, ou no colo, né? Não sei. Linha ali. Uhum. Eles devem estar fazendo a festa lá na Montreal, esse pessoal que sai do Brasil pra soltar a franga fora, é foda. Mas a gente cumpriu o dever, tá aqui, acho que mais do que cumpriu o dever, cara, ficou bem legal, gostei de saber a sua opinião sobre os assuntos que a gente falou, obrigado. E aí, o que você vai fazer, o que você vai aprontar no seu domingo, resto do domingo, dia das mães aí, vai falar com a mamãe, o que mais que você vai fazer? UFC, né, tá na TV agora. Aí, garoto, vamos lá ver o UFC Rotterdam, tá passando cedo aqui pra gente. Fechando aqui então, Giliar Lopes também se despede de vocês, um abraço, vamos todos assistir o UFC. Dá um beijo na sua mãe hoje em dia, do dia da mãe, quer dizer, tá atrasado já que você tá ouvindo isso aqui depois do dia, mas quem esqueceu também vai lá, fala com a mamãe e um abraço pra todo mundo, até semana que vem. Tchau.